frente. Acorde, não seja mais um demente. Permita que a sua vida seja um pouco diferente. Pois parece um animal intransigente, convivendo com gente. Para o prejuízo sem medo, corre de frente. E só pense em mudar o pente. Inconsequente e consequentemente um delinquente. De repente mais um doente, sem coisa alguma na porcaria da mente. Há tudo ao seu redor, você está indiferente. Não vê nada de concreto e é por isso que somente mente. Tira a paz de quem leva tranquilamente uma vida quase decente. Infelizmente, em seu coração nada sente. Sinceramente, estive pensando seriamente. Como é que pode existir no mundo um ser tão deprimente? Negligente, inconsciente. Fuja agora dessa sina ou então se arrepende. Pare e pense, não haja deliberadamente. Seja um pouco inteligente, ou pelo menos tente. Tira mais e mais, sempre a sua cara. Já dá a loucura do sofrimento que te insatisfaz mais. Dê o rumo certo do seu viver. Se está dele, sempre ser, é só querer pra poder. Tira mais e mais, sempre a sua cara. Já dá a loucura do sofrimento que te insatisfaz mais. Se resta deles, deve ser. É só querer pra poder. Chega de ilusão, meu irmão. Esse é o X da questão. Vê se larga a mão de ser tão vacilão. Assim não dá, não, não. Essa sua vida está sem solução. Tome um rumo doidão. Seu caminho não tem mais direção. Enganação, não, não. Perturbação também, não, não. É acomodação, falta de autovalorização. Nunca use como muleta pra dar na maldade. Sua condição não deu uma de cão. Não tem perdão, segura o rojão. Em vez de ficar aí montando guarda com oitão, por que não? Vai estudar pra aprender uma profissão. Essa opção pode não te dar de cara financeira consagração, mas é melhor do que daqui pouco tempo está sendo velado em maldito caixão. Atitudes insanas em um mundo de prisão. Bons momentos ao chão em vão. Vida de solidão. Não pense só com a cabeça, pense também com o coração. Muita atenção nessa lição. Pare pra refletir. Já dá a loucura do sofrimento que te insatisfaz mais. Dê um rumo certo do seu viver. Se resta dele, deve ser. É só querer pra poder. Vira mais e mais, sempre a sua cara. Já dá a loucura do sofrimento que te insatisfaz mais. Dê um rumo certo do seu viver. Se resta dele, deve ser. É só querer pra poder. Terá que se esforçar e lutar pra conseguir largar essa sua vidinha ruim e pro bem retornar. Mais forte vai estar quando conseguir modificar, mudar. Voltar a pensar, raciocinar, amar, cantar, se emocionar. Pra que sua vida antiga em você não tenha mais lugar. E que nenhum de seus sinceros amigos por você volte a chorar. Vai torcer pra sua mão sangrenta nunca mais matar. E seu coração no peito de terror nunca mais gritar. Filosofia de rua que só vem de avisar, alertar sua mente pra que não possa desmoronar. Se tentar, eu sei que pode, você pode, pode sim, eu sei que pode melhorar. Porém, se não estiver afim, não sou eu quem vai se danar. Tem que perceber, se ligar que você mesmo é que tem que se ajudar. Procura sempre buscar paz interna, resgatar. Tenha fé e não deixe sua vida nunca mais se arruinar. Está em suas mãos a chave pra se libertar. Vamos mais e já dá a loucura do sofrimento que te insatisfaz mais. Dê o rumo certo do seu viver. Se resta deles, deve ser. É só querer pra poder. Vira mais e mais, sempre a sua cara. Já dá a loucura do sofrimento que te insatisfaz mais. Dê o rumo certo do seu viver. Se resta deles, deve ser. É só querer pra poder. Vira mais e mais, sempre a sua cara. Já dá a loucura do sofrimento que te insatisfaz mais. Dê um rumo certo do seu viver. Se resta deles, deve ser. É só querer pra poder. Vira mais e mais, sempre a sua cara. Já dá a loucura do sofrimento que te insatisfaz mais. Dê um rumo certo do seu viver. Se resta deles, deve ser. É só querer pra poder.